melhor opção. Aqui tem o açaí que conquistou a região. Bora, bora, bora, bora, bora, meu parceiro. Bora, bora, bora, é aberto o dia inteiro. Ice Cream, sua melhor opção. Aqui tem o açaí que conquistou a região. Visite a sorveteria Ice Cream Point Conveniência. Aqui você encontra uma variedade deliciosa de açaí, sorvetes de vários sabores, cereais, refrigerantes, cervejas e muito mais. Estamos ao lado da antiga Igreja Adventista, aberto de domingo a domingo e não fechamos para almoço. Ice Cream Point. Bom mesmo é poder contar com quem conhece a gente. No Bonner Jam eu sou mais que cliente. Aqui tenho a certeza de tudo encontrar. Do queijo ao vinho, do bolo, cafezinho na padaria. Do açougue, hortifruti, é só alegria. O lugar bom da gente comprar. É mais que bom, é Bonner Jam. Carinho, atendimento de coração. É mais que bom, é Bonner Jam. Variedade, menor preço da região. É mais que bom, é Bonner Jam. Quem entra no bom clube tem desconto na mão. É mais que bom, é Bonner Jam. De janeiro a janeiro, tá tudo em promoção. Supermercado, o Bonner Jam. Há quase 30 anos proporcionando economia e conforto para Martins e região. É mais que bom, é Bonner Jam. De janeiro a janeiro, tá tudo em promoção. Crescer ficou ainda mais fácil. O Sebrae traz para você, empreendedor, mais uma novidade para quem procura investir em seu negócio com agilidade e segurança. É o Crédito Já, uma plataforma que facilita o acesso ao crédito com mais de 30 instituições financeiras parceiras, conectadas com todas as necessidades dos pequenos negócios. Crédito Já, uma plataforma completa para a gestão financeira do seu negócio. Saiba mais no site creditoja.rn.sebrae.com.br. Valorize o seu dinheiro na hora de construir. Tá procurando preço baixo? O preço baixo está aqui. O seu dinheiro rende mais na Central da Construção. Aqui a gente facilita na compra à vista ou no cartão. O melhor atendimento pra sua satisfação. Por isso venha, meu amigo, venha pra Central da Construção. Venha pra Central da Construção. Venha pra Central da Construção. Venha pra Central da Construção. Venha pra Central da Construção. Central da Construção. O que você precisa está aqui. Avenida Francisco Emídio de Queiroz, bairro Serrinha do Canto, cidade Serrinha dos Pintos. Central da Construção. Preço baixo, qualidade e rapidez na entrega. Venha pra Central da Construção. Venha pra Central da Construção. Venha pra Central da Construção. Venha pra Central da Construção. Voltamos com a melhor programação do seu rádio. Final de semana tem. Só da eu e meu parceiro Casca de Mar. É o vaqueiro tudo milionário. E aí? E final de semana tem. Nós vamos para o bolão. Eu e Casca de Mar derrubar o boi no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu e Casca de Mala derrubar o boi no chão. Vai rolar no...